Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, do rock progressivo, krautrock, música exótica, música cósmica, essencialmente das décadas de 1960 e 1970. E hoje estamos a assinalar os 50 anos sobre a edição de Quadrophenia dos The Who, saiu em finais de outubro de 1973, mais especificamente a 29 de outubro de 1973, ainda está a celebrar os 50 anos, álbum duplo por parte dos The Who, também uma ópera rock e que sucede à ópera rock Tommy, lançada uns anos antes, um disco todo ele composto pelo guitarrista Pete Townshend, que também explora sons de sintetizadores neste trabalho. Quadrophenia é um álbum conceptual sobre a história de um jovem mod na zona de Brighton, no Reino Unido, um jovem mod chamado do Jimmy, e lembrar que os The Who saíram precisamente da cultura mod de meados dos anos 60 e o som dos The Who estava muito associado à cultura da música dos clubes da juventude mod da época em Inglaterra. The Who a começar o programa de hoje com a faixa The Punk and the Godfather, uma das músicas de Quadrophenia, e por que não mais duas músicas. Primeiro, Cut My Hair é uma das canções que podemos encontrar no alinhamento deste álbum duplo dos The Who, e depois The Real Me, mas aqui numa versão ao vivo captada durante a digressão de 1973, digressão de apoio precisamente a Quadrophenia. The Who para ouvir agora na Floresta Encantada. Why should I care if I have to cut my hair? I got to move with the fashion or be outcast. I know I should fight, but my old man is really alright. And I'm still living at home, even though it won't last. Zoot, zoot. White jacket with side vents, 5 inches long. I'm out on the street again, and I'm leaping along. Dressed right for a beach fight, but I just can't explain why that uncertain feeling is still here in my brain. Mine want me their way. I clean my room and my shoes, but my mother found a box of blues, and there doesn't seem much hope they let me stay. Zoot, zoot, white jacket with side vents, 5 inches long. This is the BBC Live. He wasn't talking. The riots in the seaside resort. all a game, and inside I'm just the same. My fried egg makes me sick first thing in the morning. A gang of nearly 1,000 youths entered the Grand Hotel in pursuit of 2 leather-clad rockers. South Coast police have warned that if the fights between rival gangs of mods and rockers continue, stricter security measures will be enforced at railway stations, both in London and on the South Coast. Can you see the ring? Thank you. A Floresta Encantada a assinalar os 50 anos sobre a edição de Quadrophenia, álbum fundamental no percurso dos The Who, também fundamental para o desenvolvimento do rock em Inglaterra durante a década de 1970. O disco saiu no final de outubro de 1973. Escutámos lá atrás a faixa Cut My Hair e, entretanto, The Real Me é um dos temas de Quadrophenia, mas aqui captada ao vivo durante a digressão de 1973. Na verdade, uma digressão que não correu muito bem aos The Who, porque tinham uma série de sons pré-gravados, era tudo em formato analógico, com fita, e houve uma série de problemas na mesa de mistura, precisamente com essas fitas de apoio, com instrumentos, outra instrumentação para lá da instrumentação clássica que os The Who tinham em palco, e na verdade a digressão chegou ao fim em inícios de 1974. Entretanto, avançamos para um nome norte-americano, é uma banda de São Francisco, na Califórnia, chamam-se 50 Foot Who's, uma banda importante também para o psicadelismo daquela área dos Estados Unidos da América e uma das primeiras bandas também a fundir o rock com outras ideias mais experimentais. Na verdade, os elementos dos 50 Foot Who's também construíram instrumentos eletrónicos, sintetizadores mais ou menos caseiros e que foram construídos pela banda e sons que foram descobrindo nesses primeiros sintetizadores e que incluíram nos seus discos. O primeiro dos álbuns de 50 Foot Who's é um disco de 1968, chama-se Cauldron, é um disco que tem muitos elementos experimentais aqui pelo meio. Vamos escutar uma das músicas deste registro, If Not This Time, é uma das canções do álbum de estreia dos 50 Foot Who's, o álbum Cauldron, de 1968. Últimos minutos na Floresta Encantada com duas das mais experimentais bandas do rock psicadélico norte-americano. Primeiro de São Francisco, os 50 Foot Hoes, no álbum de estreia Cauldron, de 1968, com a faixa If Not This Time. E, entretanto, os Red Crayola, uma das mais celebradas bandas texanas a sair dos anos 60, eles que pertenceram à mesma editora dos Starting Floor Elevators, e uma banda caracterizada por sons mais improvisados, também por a inclusão de uma sonoridade que ia buscar sons ao noise, responsáveis, por exemplo, por incluírem no seu disco de estreia sons que saíam de máquinas e de ferramentas mecanizadas, ou seja, também precursores daquilo a que se veio apelidar anos mais tarde de rock industrial. O álbum de estreia tem como título The Parable of Arable Land, é o primeiro dos Red Crayola, ainda um disco mais psicadélico do que, e mais acessível também do que os discos seguintes dos Red Crayola, muito mais experimentais. Escutámos a faixa Hurricane Fighter Plane. E vamos continuar com outro grupo da zona de São Francisco. Infelizmente só fez um disco em 1968, o álbum homónimo dos CAC, K-A-K. A banda só durou até 1969. Entre os seus músicos, por exemplo, o guitarrista Gary Lee Yoder, que iria integrar os Blue Cheer. Desse primeiro disco de CAC, lançado em 1968, fica a faixa Everything's Changing. São os CAC em 1968, para ouvir agora na Floresta Encantada. Everything's changing. Nothing goes on like it did before. I want to know what is the reason people are unhappy everywhere. If left undone, the changes that have taken place are all the wrong ones, I think you know. Just keep your eyes open, try and pick up on what's going round. And if you miss it, you better get it second time around. Left undone, the changes that have taken place are all the wrong ones, I think you know. Everything's changing. Nothing goes on like it did before. I want to know what is the reason people are unhappy everywhere I go. I want to know. This world would be a better place if left undone. The changes that have taken place are all the wrong ones, I think you know. You have hidden, can't go out like it did before. I've heard you say, what is the reason people are unhappy in almost every way? I want to know. This world would be a better place if left undone. The changes that have taken place are all the wrong ones, I think you know. We'll be right back. Floresta Encantada, primeiro com os CAC, banda de São Francisco, uma banda que só existiu entre 1967 e 1969, lançaram o único disco da carreira em 68, o homónimo CAC, escutámos há pouco a faixa Everything's Changing. Entretanto, uma das mais revolucionárias bandas a sair dos anos 60, revolucionárias em termos de sonoridade, os United States of America, uma banda que também só lançou um álbum, mas é um testamento de toda a criatividade que existia na época, nos finais dos anos 60 e desta altura em que o psicadelismo estava muito em voga e que permitia de facto muitas experiências em estúdio. O primeiro álbum e único dos United States of America tinha muitos sons experimentais, muitos sons a sair de instrumentos eletrónicos, como podemos comprovar nesta faixa Hard Coming Love. O álbum de estreia e único dos United States of America saiu em 1968, foi muito bem recebido este disco pela crítica, só que em termos de vendas o disco foi um falhanço comercial e na verdade os United States of America acabaram pouco depois, ainda durante 1968. Entretanto, passamos para o momento da Floresta Encantada dedicado a Frank Zappa. Zubi Zeva Zappa, aquele momento em que passamos sempre uma música de Frank Zappa na Floresta Encantada e regressamos a Apostrophe, álbum de 1974, já vemos aqui este disco algumas vezes e vamos escutar a faixa que lhe dá título, precisamente Apostrophe, é uma canção instrumental para o 18º álbum de Frank Zappa, saiu em 1974. Apostrophe. We'll be right back. Zuvi Zeva Zara. If I mumble, I ain't saying nothing at all. And if I stumble, I ain't got far to crawl. If I crumble, it won't be you I call. You don't care. You got a lot of gold. You always grumble about your side of the law. But now you're the one up against the wall. You just stare, baby. You're not there. Floresta Encantada, primeiro em 1974, com Frank Zappa, e no espaço da Floresta Encantada, Zuvi Zeva Zappa, um espaço que passa sempre uma música de Frank Zappa. Escutámos Apostrophe, que dá título precisamente a esse disco de Zappa de 74. Entretanto, estivemos com os Listening, uma banda de Boston, uma das mais importantes do movimento Boston Sound, que integrava, lá está aí como o nome indica, uma série de bandas psicodélicas da zona de Boston. Estivemos com o tema You Are Not There, de 1968. E também de 1968, a faixa que se segue pertence a outra banda da zona de São Francisco, já hoje aqui passámos algumas, os Savage Resurrection, que tinham elementos muito novos, aliás um deles tinha apenas 16 anos, o guitarrista Randy Hammond, que era primo de um dos elementos dos Blue Cheer, o baterista Paul Whaley. Lançaram um disco em 1968, antecedido por alguns singles, como por exemplo este que vamos ouvir agora, Thing in E, é o lado A de um single lançado em 1968 de São Francisco, os Savage Resurrection. Floresta Encantada em São Francisco com os Savage Resurrection, escutámos o tema Thing in E, é um single lançado em 1968. E entretanto estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana e para o final ficam os Hollies. The Hollies, uma das mais importantes bandas do Reino Unido, banda inglesa de Manchester, formada em 1962, uma banda que fez parte da invasão britânica de meados dos anos 60, tinha nas suas fileiras nomes como Alan Clark ou Graham Nash, que fez parte mais tarde da banda Crosby, Stills and Nash, e em 1967 os Hollies chegaram ao seu momento mais psicadélico ou a um dos momentos mais psicadélicos no seu percurso, como estava em voga na época. Assistimos em meados dos anos 60 e finais dos anos 60 uma série de bandas que vinham bocadinho já da pop britânica a ficarem associadas a uma série de experimentações em estúdio e não só, e que resultaram em discos e canções muito psicadélicas. Em 1967 lançaram então o disco Evolution, onde está esta faixa, Then the Heartaches Begin. São os Hollies em 1967 e a fechar a Floresta Encantada desta semana. It's showing. This feeling's getting stronger. I can't hold back much longer. It's swelling deep inside. Emotions I can't hide. Then the heartaches begin. I'm telling you, the heartaches begin. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,